Olá, queridos ouvintes, estamos aqui mais uma vez com o episódio inédito do podcast Caneta e Walkman. Nós que chegamos agora à nossa 12ª edição. Essa edição é uma edição, não é uma edição especial, mas ela é uma edição tanto quanto inédita, que a gente lançou no Instagram aí uma enquete de qual disco os ouvintes gostariam que fosse o próximo. A votação foi bastante acirrada, eu não vou dizer qual que ficou em segundo lugar, não, porque o segundo lugar eventualmente a gente grava na próxima semana. Mas assim, eu agradeço a todos os que votaram, que colaboraram. Eu sou o Alexander, estou aqui junto com os meus amigos Vitor e Rogério, como sempre. Fala aí, galera. Eu vou falar nada hoje, não. Um silêncio, né? Começamos bem. Segunda-feira brava, E aí, gente. Rogério? Não, para os ouvintes é É sempre verdade, sábado, pros bicho. ouvintes A não ser que eles estejam que a ouvindo em gente tá outro dia, gravando né? hoje na segunda-feira aqui. Tá Aliás, foi certo, tá legal o certo. resultado, a gente colocar a votação, né? Foi código, que agradecer o pessoal, né? Também, que foi lá Claro. votar, né? As pessoas que se disporam a responder os stories lá. É foda, né, cara? Esse esquema de votação do Instagram, ele não te permite colocar mais do que duas Não, é opções horrível. naquele esquema de percentagem. A gente teve que escolher oficialmente um vencedor lá. E quem votou, eu acho que não entendeu nada. O que é muito estranho, né? Porque o vencedor que a gente teve que marcar lá só como teste foi de fato o disco que venceu, que é o Storm Blast do Dimmu Pois Borgir. é, o Instagram hoje em dia parece que é só filtro rosa de glitter, né? Não sobrou. Parece que eles não investem em mais nada, nem nesses filtros aí. Justamente. Mudar a Mudar a cor cor do do olho olho, o também, né? chifre de Pois capeta, é. né? Essas coisas aí. Tá foda. Não, mas o King Diamond lançou o filtro oficial dele no Halloween lá, isso já valeu a vida. Ah, aí sim. Eu não vi esse filtro, preciso dar uma olhada. Eu salvei aqui, depois eu te mando. Outra coisa que eu queria dizer é que quem estiver nos ouvindo, não se esqueça de nos seguir em todas as redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook. Todos arroba ou barra caneta e Walkman. Enfim. E peço também para que sempre deem um retorno aí do que acharam, o que gostaram, o que não gostaram. E porra, pedir mais um reforço aí para endossar o coro de mandar o Victor tomar no cu e ficar falando mal do Dissection. Treta eterna E a desse verdade podcast. dói. Assim, e eu acho que os números somente provam quem foi melhor, se foi Dissection ou Amorphis. Mas não vou entrar em mais detalhes. Enfim, eu já anunciei aqui que o disco dessa semana é o do Dimmu Borgir. Eu acho que é uma banda que dispensa um tanto de apresentações, mas né, já que a gente tem uma estrutura aqui de como apresentar episódios, Rogério, manda brasa. É, como você falou, é uma banda que dispensa, né, a gente fazer apresentações. Eu acho que é ao contrário de muitas bandas que a gente fala aqui, eles não têm aquela coisa da gente poder falar tanto sobre as origens, porque basicamente o Dimmu Borgir sempre foi o Dimmu Borgir, né? Quando houve uma banda, Sim. bandas antes, ou aquela coisa dos caras trocarem de uma banda para outra, que a gente sempre pega nessas confusões aqui, né? E o Dimmu Borgir é Pois uma é. banda, né, de black metal norueguês, formada em Oslo, Noruega. Foi formada em 1993, ali quando, digamos assim, na poça inicial, né, da vida do black metal, se é que a gente pode chamar assim. Do No calor do calor ali, né, momento. dos primórdios ali, né, os primeiros bípedes do black metal, né. O nome ele é derivado, né, do próprio Dimmu Borgir, né, tudo junto, né, que é uma formação vulcânica na Islândia, que basicamente significa cidades ou castelos escuros, né. Então acho que Isso não é a gente falou isso. etimologia, né? Mas isso significa também uma Não sei se tem uma lenda local lá que era tipo uma entrada pro inferno, alguma coisa pois assim. Pois é, né, cara? Os caras já nascem no lugar que é propício a surgir o Black Metal. Né? Os caras já nascem no lugar assim, a gente em posse de causas, a gente tem o quê? A gente tem a Fonte dos Amores, a gente tem o Saturnino de Brito, sabe? De rolê, os caras. Ah, a gente tem aqui o Castelo Escuro, onde a gente fala que é o Portão do Inferno. Onde que os caras vão fazer banda de Black Metal? Não, mas é engraçado isso, né? É, isso me lembra jogando Diablo 1 lá, quando você pegava o portalzinho pra Tristan, que aí tinha o poço que entrava no inferno, assim, pra você matar o diabo. Exatamente. Grande referência aí é. Exato, você vai pegar. É o Demogorgon. Exato, Borg. A referência só vai ser isso, né? A referência vai ser o quê? O cara vai pegar o portal do Diablo e vai parar lá na Fonte dos Amores? Não vai. Legal, na verdade. Véu das Noivas. Véu das Noivas, né? Quem ouve nosso podcast aí e não conhece Poços de Caldas, assim, sem bairrismo, vão lá conhecer. Vamos lá, galera. Um grande, grande polo turístico ali no sul de Minas, com águas termais, satanismo de quinta série. Trilhas no Cristo, mais? Pista de Paragon. Garapa. Cachaça. Tá bom demais, né? Não precisa de muito mais que isso, não. Eu acho que já foi dito nesse podcast que é a Oslo brasileira, né? É, não. Já foi, né? Já foi. Bem lembrado, né? Isso me lembra. Em beleza natural ainda tá ali. Isso me lembra de um grande monumento da Oslo brasileira, que era ali quando a gente ficava sentado no Itaú. Quando tinha escadinha lateral no Itaú, que ficava de frente para aquela fonte que eventualmente a gente jogava um sabão em pó lá para fazer dar um apelo você visual. Você não foi cidadão pós-caldense se você nunca jogou sabão na fonte, ou pelo menos não viu alguém jogar ou participou disso, ou pelo menos fez um plano. Pois pra é. Fazer isso. Nossa, eu acho que não tem uma pessoa em Poços de Caldas que não participou do sabão na fonte, velho. Não, mas aí, ó, além disso, eu lembro que tinha uma pichação assim na parede do Itaú, que ficava no canto lá, que era Odin Gay. Isso aí é só pra quem viveu o Black Metal aí nos anos 90 em Poços de Caldas, que vai lembrar disso. Assim, isso ficou pouquíssimo tempo lá, mas eu acho que foi um grande. Eu não sei isso. Na minha memória afetiva, a cena Black Metal Poços Caldense me vem aquela escadinha que já não existe mais há muitos anos. E esse piche o Odin Gay na parede. Pois é, eles demoliram a escadinha porque tava de saco cheio daqueles vagabundos. Ou seja, a gente fica claro, sentado lá. Só roqueiro arrumando briga lá. Bom, a gente desviou um pouco do assunto aqui, né? Não, tudo como bem, tudo sempre, bem. Né? Sem bairrismo. Vamos nos lembrar que a gente fala de Poços de Caldas, mas sempre sem bairrismo. Enfim, já apresentou aí deixa da banda. Vou falar uma coisa sobre a deixa da banda, que é basicamente com relação ao line-up, né? Porque hoje em dia o line-up deles mudou bastante ao longo dos anos. Mas a gente ainda tem, né, o Chagraf e o Supernós, que são os membros originais que ainda estão na banda, né? Basicamente. Sim. Pois é. E por falar em Chagraf, Silenose e companhia, Vitor, fala um pouco aí sobre o disco de hoje. Cara, você sabe que tem uma curiosidade, tanto quanto inusitada, sobre o disco de hoje. Aproveitar a deixa que vocês estão falando de lineup. O Steen, que nesse álbum ele teve meio que um desvio de criatividade aí e roubou umas músicas. Acusado, né? De plágio duas vezes, né? Pois é. Foi. A Sgt. Kramer, que na verdade é uma música eles chamam do videogame. De cover. Eles estão falando agora que é cover, né? Mas é um plágio na cara. É cover. Do contrário, de um jogo eu tinha chamado... acreditado. Jogo chamado Agony, que saiu pro Amiga. Pro Amiga. E diz a lenda que o resto da banda não sabia, né? Que ele fez a música dizendo que era dele. A intro do disco também, né? Exatamente. A intro do disco veio de uma música chamada Sacred Hour, do Magnum. Tanto que eles retiraram na regravação. É, então, a gente vai falar sobre a regravação, que eles até fizeram uma nova versão da Sorgans Camera, que não tem nada a ver com o original, infelizmente, né? Sim. Porque eu acho que é uma grande música. Vai jogar o jogo. É. Dá pra ver o playthrough no YouTube, que tem a musiquinha inteira lá. É, mas assim, continua, desculpa, Vitor. Voltando ao disco, né? É, o disco de 96, cara, que já não é o Dimmu Borg pomposo de hoje, né? Acho que não. Sim. Dali você já podia ver a ambição que a banda tinha de ser alguma coisa um pouco mais orquestrada, né? Fazendo bastante uso de piano e sintetizadores. Mas ainda não tinha chegado no patamar que chegou, eu, né? Vou dizer, no próximo disco, né? Que foi o Enthroned Darkness Triunfante. Sim, e foi o disco que lançou eles pro mundo, né? Sim, foi o disco que transformou o Dimmu em super banda e, pra mim, mudou a cena black metal pra sempre depois disso. É, pois é. Assim, isso é um troço bastante controverso, né? Porque muitas pessoas falam, o Dimmu mudou a cena black metal, mas muitos dizem não, o Dimmu simplesmente não faz parte da cena black metal. E assim, hoje em dia, eventualmente, as pessoas têm um pouco mais de paciência pra lidar com o Dimmu. Mas era uma banda que, cara, ficou muito estigmatizada no final dos anos 2000, até recentemente. Eu acho que eles projetaram. Tipo, uma banda que traiu. Eu acho que eles projetaram Black Metal. Foi naquela, né? Pro mundo, na verdade. Eu acho que começou a se tornar mais, digamos assim, uma coisa mais conhecida, principalmente. Eu vi, assim, muito depois deles. Dimmu Borg foi a primeira banda que eu ouvi de Black Metal. Eu comecei, na verdade, ouvindo, acho que foi a primeira banda que eu tive contato. E depois eu fui daí pra trás, né? E aí depois teve aquela época, como ele começou a se tornar uma coisa muito conhecida, muito maior, a galera truzona veio, já declarou que aquilo era coisa de poser, etc. Pois era o som que podia passar pra skatista. Exato. Era o black metal que o skatista ouvia, né? Mas assim, quando a gente compara toda a cena norueguesa, a gente fez um episódio gigantesco aí sobre o black metal na Noruega, a gente praticamente não falou do Dimmu, justamente porque já é uma outra coisa, né? Já é um outro momento. Quando a gente fala no black metal da segunda onda, que é quando a gente para e pensa nas principais bandas norueguesas, ainda que o Dimmu tenha se iniciado ali no começo dos anos 90, já é uma coisa diferente, né? Você já não vê o Dimmu como uma das bandas que ditam uma tendência sonora. Eles já pegam muitos elementos do Emperor ali, em especial nessa parte de teclado, e levam isso mais além. E assim, todas as bandas de black metal no começo, eles tinham o lo-fi ali como um elemento estético, né? Sonoramente. Mesmo o The Mysteries Don Satanas, que é bem gravado pra caralho, ele, tipo, ainda tem essa sujeira no som, né? Já o Dimmu não. O Dimmu tinha uma ambição de fazer um negócio mais limpo, mais, assim, que unisse essa técnica de como se tocar o black metal, mas já com uma produção melhor. Eu acho, aliás, que Stormblast é um dos primeiros discos do black metal norueguês onde você consegue ouvir o baixo, né, cara? Se ouve esse disco, você fala, porra, tem um baixista na banda, né? Coisa que parece que nenhuma outra banda tem. Pois é. Continua aí falando sobre o disco, Victor. Assim, bom, né, voltando ao pensamento aqui, acho que dali você já consegue ver o que o Dimmu Borg se tornaria, né, cara? Com mais orquestrado, até mesmo você pega a intro do disco, apesar de ser um plágio, já era uma coisa que nem todas as bandas ali gostavam de fazer dessa forma, né? Botar uns pianinhos, uma coisa bem mais melosa. Tipo, claro que já existiam algumas, tipo o Emperor era uma delas que já gostava de colocar piano e sintetizador, mas eles levaram isso um pouco adiante, como você disse, né? Sim. Mas eles ainda tinham uma forte influência, cara, da segunda onda do black metal ali. Se você pega algumas músicas, tipo aquela Dodsfer de Antichrist, você consegue ver, consegue ouvir bem ainda aquela caixa de abelha ali, né, cara? Não é... Sim. Não é o som, não é o som que veio mas dali não é pra tão frente. Lo-fi, né? Quanto Não. Época, não, né? De jeito nenhum. É super bem gravado ainda. Tem todo um valor de produção ali. Mas você sabe que é interessante que Bom, acho que todo mundo sabe disso, né? Que no Stormblast era o Silenos que fazia os vocais. O vocal, é. Ele é o vocal nos dois primeiros discos. Isso, aí o Chagraff era o baterista. É, eu acho que o meu problema com o Dima é justamente esse. Eu não gosto do vocal do Chagraff. Então, assim, os dois primeiros discos eu gosto bastante. Mas depois disso, meio que desanda, assim. Ainda que eu reconheça o valor, sabe? Que isso, cara. O vocal do Chagraff é, tipo, dos icônicos no meio do Black Metal. É icônico, mas eu não gosto. Ele é diferente. Vocês dois estão sempre arrumando uma treta, discordando aqui. Não, pô. É que bicho. Não, é um pessoal. É que eu sou primitivo e o Vitor é pop, né? uma coisa, né? Falou, se eu não me engano, o Stormblast foi o último disco que eles gravaram em Doroyes, não? As letras. Foi. O último. É, a partir dali, o Godless, o Enthrone já são em inglês também, né? Os posteriores. E eu acho que de lá pra cá eles só voltaram pro norueguês quando eles regravaram o Stormblast. E a gente vai falar um pouco sobre esse disco mais além. Mas assim, um detalhe interessante é que assim, quando você para e pensa, o Dimmu Borgir era uma banda que já se iniciou querendo lançar-se para o mundo e coisas do tipo, você pensa, pô, mas é estranho, né? Porque, assim, foi uma banda que começou em norueguês, ao contrário de muitas outras bandas de black metal, que já começaram fazendo som em inglês, como é o caso do próprio Mayhem. Eu lembro que, assim, pelo menos a impressão que eu tenho nos anos 90, é que muitas pessoas ali em Poços conheceram o Dimmu Borgir, através ou do vídeo cassete lá, da fita cassete, que tinha o Dissection, que veio com o Dimmu, ou com a coletânea Death is Just the Beginning. Eu não sei se é a edição número 4, que tem uma música do Dimmu, que era muito estranho, né? Porque, assim, era uma época onde todo mundo ouvia death metal, e o black metal era um negócio muito periférico no Brasil, e aí, quando tinha uma música lá no meio, que tinha, eventualmente, aquelas palhetadas com as cavalgadas, assim, os riff caixona de abelha, cara, aquilo era estrondoso, né? As pessoas ouviam aquilo e ficavam impressionadas, assim, ou pelo menos foi a minha impressão. Eu que tive acesso ao Dimmu pelo Death is Just the Beginning. Eu tive acesso pela fita, acho. Pela fita da VHS. Se eu não me engano, na U2 tinha o split do Old Man's Child com o Dimmu Borgir, né, cara? Acho que foi uma das primeiras coisas que chegou lá, assim, desse estilo. E, cara, acho que a primeira vez que eu ouvi Dimmu foi o Eskimo, que levou uma fitinha lá em casa, do Enthroned Darkness. Ele falou, não, você tem que ouvir isso, porque na real, na época, eu não gostava muito de black metal, cara, porque a única coisa que eu tinha ouvido de black metal era Burzum, eu não vou lembrar o nome do disco, que foi o próprio Eskimo que levou lá em casa também, e eu detestei aquele negócio, que eu ainda tava mais naquela onda ali. Ouvidinho de porcelana. Eu ainda tava gostando mais de death metal e tal, né, que era um negócio mais... O Eskimo, Alisson, vulgo babuíno também, né? Eu vou lembrar dele sempre. Volta até ele Alisson. Aparecer, né, gente? Até ele repetir o nome dele 100 vezes até ele aparecer por aqui. Tipo o Beetlejuice, sabe, né? Ele aparece. Quem sabe se repetir vezes o suficiente, ele brota do chão, né? Mas então, foi ali que eu ouvi e falei, ok, né? Isso é bom, cara. Isso é diferente de Burzum, que não agradou. Mas... Enfim, eu perdi o raciocínio do que eu tava falando. Não, eu tava falando de quando chegou, assim, as primeiras impressões do Dimmu como uma das bandas que, sei lá, que foi importante pro black metal ser mais difundido. Vitor, eu tenho certeza que você teve um orgasmo quando você ouviu, que você sempre gostou de sonzinho bem produzidinho, cara, e aquilo era muito bem produzido na época. Sim, cara, nossa, pra mim foi de outro planeta, velho. Uou! Vitor, que até hoje tem ouvidos de porcelana. Ouvidos de porcelana. Os Porcelana fina, rapá. O cara tem até a tatuagem do Amorphis do porcelanato português nas costas. É, ele tem o vídeo de porcelana, mas vamos concordar, o Alex também vai muito além às vezes, né, do que é aceitável. Você olhar e falar, nossa, você ouve isso. Black metal é guerra. É só o que eu tenho a dizer. Rapaz, eu ouço uns bagulho tão nada a ver, mas tão nada a ver que eu não vou nem comentar por aqui. Mas já que a gente mencionou, assim, o Dimmu que em 2005 regravou o Stormblast por algum motivo que até hoje eu nunca entendi. Mas ao mesmo tempo, como o Victor falou, né, que tinham dois plágios no meio, esses plágios eles foram removidos e eventualmente deram espaço para uma música nova, que é a Sorgan's Kammer volume 2, eu acho que é Del 2, alguma coisa assim. E tiraram a intro, eles também adicionaram uma outra música no final, né? E o disco também veio com, acho que um DVD de bônus, com algumas faixas tocadas no Ozfest e tal. E assim, ao contrário de muitas regravações por parte de bandas, assim, eu tô pensando aqui em bandas que regravaram discos. O Gorgoroth foi uma banda que regravou Under the Sign of Hell. Mais recentemente, o In Flames regravou o Clayman. Ou mesmo partes dele, né? Partes. O mesmo Manowar que regravou os primeiros discos clássicos lá e tal. Cara, você ouve aquilo e você fala, meu, por quê, né? E assim, no caso do Dimmu, ouvindo os dois discos, assim, na minha cabeça isso parece, assim, ainda um tanto desnecessário, mas por outro lado não é um troço que ficou tão ruim não, sabe? Deu uma roupagem mais moderna, que é a cara do Dimmu hoje em dia, mas ao mesmo tempo não perdeu tanto da essência, assim, não. Eu acredito que tenha perdido um pouco da atmosfera, em especial por conta da saída do Stian. Christian, assim, ainda que o Victor mencionou que é um cara que falhou ali na criatividade, né? Ele era um cara icônico no Dimmu, assim, pelo menos quando a gente viu os shows, os clipes do Dimmu, ele com aquela cara de defunto dele ali, de como é que fala? De tropeço Adams, né? Com a cartolinha, né? Era o cara que mais destoava visualmente, assim, sempre com uma capa e uma cartola, parecia, sei lá, um Zé do Caixão desnutrido. E aí depois veio o Mustis, que é o cara que eventualmente ficou na banda por mais tempo ali. E eu acho que ele até saiu da banda oficialmente, mas ele chegou a gravar esse disco, assim, ele é um convidado especial nas gravações dos teclados desse disco. Você sabe que o Stian, cara, ele ficou conhecido ali no meio por ser um cara que não ouvia metal antes de entrar no Dimmu, né, cara? Uma coisa meio estranha, não, assim. O cara só ouvia música clássica e tal. E videogame. E música de videogame, né? E depois que ele saiu da banda, ele também não teve... Assim, ele teve um outro projeto de metal, de uma banda que eu não vou lembrar o nome agora. Mas também não foi muito longo. E desde 2002 ele tá em uma banda de música eletrônica, né? Não dá nem pra chamar de banda. Só podia, né? Porque... Chamado... Cartcorn, isso, Cartcorn. Cara, isso é uma tendência, né? Você vê que vários músicos noruegueses ali têm esse pé no industrial, no eletrônico, desde sempre, né? Sim. Naquele documentário que a gente tava falando lá, o Helvete, a história do black metal norueguês, no terceiro episódio já tem lá o Snor do Thorn, lá o Black Thorn, falando sobre os projetos de noise dele junto com o Euronymous. Quem acompanhou o canal de YouTube do Varg vai ver, assim, que o Varg falando que gostava de techno e dark electronics, coisas do tipo, assim. Então, enfim, ainda que no Brasil isso pareça um troço meio aleatório, na Noruega sempre foi uma tendência. Você vê o que, né, virou o The Covenant, por exemplo, né? Então, pelo jeito, é bem... Eu acho que o Covenant foi a primeira banda que eu lembro, assim, lá atrás, de repente os caras mudaram, eles eram uma coisa e viraram uma coisa mais industrial, meio eletrônica, né? Eu já vi o Fenris e o Nocturno Culto falando em entrevistas que eles gostam de música eletrônica também, que eles ouvem e... O Fenris é DJ também, eu acho, se eu não me engano, ele tem algumas coisas. nessa cara, linhagem Fenris, sonora também. Fenris é o cara, velho. Vereador, DJ, carteiro. Ele vai lá, publica uma foto. O cara trabalha de carteiro, é vereador. Ele bota uma foto, não votem em mim, aí todo mundo vota no cara. Carteiro. Segurando o gato, né? Votaram no gato. Cara, o cara vai colocar foto Fenris pro gato. É o cara mais massa, velho. Tem um amigo meu, o Queixo, que ele tem a teoria de que o Fenris é o cara mais poser do metal. E assim... Por falar em Queixo, eu queria indicar aqui também, antes das indicações, o podcast deles, que eu acho que meio que saiu do ar, sei lá, pelo menos faz uns 2 meses que eles não gravam nada, que é o Left Hand Cast, e que, assim, ao contrário da gente, eles fazem no YouTube com vídeo e tal. Enfim, eu vou linkar também, sei lá, eventualmente quem gosta vai passar por lá e vai ver que a proposta deles não é tão diferente. Porra, olha que nome legal, cara, Left Hand Cast. É, em homenagem ao Left Hand Path, primeiro disco do Entombed. Com certeza, é. Lembrei justamente do Entombed. Um nome muito mais bem arrojado que o nosso, né? O nosso é da periferia. Só foi lá. Nossa é subdesenvolvido. Nossa é subdesenvolvido. Eu não lembro ainda, mas a gente teve uma discussão sobre os nomes, né? Que a gente, possíveis nomes do podcast. Eu tô tentando lembrar aqui dos outros. Isso, a gente levou 30 segundos pra escolher. 30 segundos, mas a gente sugeriu os nomes ali meio... Não, mas é divertido também, esse negócio aí também, foda-se, né? É só um nome, poxa. É, justo. O que importa é as besteiras que a gente fala aqui, o que importa é que o Victor tá sempre errado. O que importa é você não brigar pra sempre, assim, com essa história do D7 ou o que é. É, eu tô sempre errado na sua concepção errada, né, cara? Aí o que me torna certo. Eu não vou ficar perdendo meu tempo aqui discutindo com um popero. Isso me lembrou uma coisa interessante, né? A gente falou sobre passar black metal pra skatista, né? E aí tem essa história, né, do Thiago Geiger, que é, né, o skatista que a gente tá falando aqui, né? Que ele andava de skate, tudo, e aí ele começou a ouvir black metal. Eu não posso falar nada, não, que eu era exatamente da turma do skate. Quem era, então. Eu acho que é só aquela minha dúvida de trusão que achava isso ruim, né? Passar black metal pra skatista, e hoje em dia tá tudo nas igrejas, né? Esse pessoal. A maioria tá lá, né? Tá. Enfim. E isso sempre me lembra a história do Vitor chegar na casa do Thiago. E o Thiago, eu peguei esse som aqui, era no caso Nightingale, né? Aí ele vira e fala assim, Nightingale, isso aí é mó popero. Aí. Thiago tem uma cara de indignado. Como assim isso é popero? Eu acho que eles ficaram tipo uns 3 dias brigando. Achei que ele fosse cara, me bater, mano. Foda, cara. Essa discussão aí do que era popero era foda, né? O que você acha? Nightingale é popero, Alex? Cara, mas não deixa de ser bom também, sabe? Eu acho que essa discussão é... Popero é um termo que se perdeu no espaço-tempo, né? Eu acho que ele foi substituído pelo poser e tal, ainda que não tenha o mesmo significado. Porque o popero é muito mais ofensivo, né, cara? É tipo você falar, meu, você ouve pop, você é um popero. Eu já vi vários significados desse negócio de popero, né, cara? O pessoal cada hora falou usar isso pra alguma coisa. Eu lembro que... Eventualmente aparece alguém aí com o movimento popero, como se isso fosse uma coisa boa. Na década de 90, o pessoal falava muito disso aqui, popero, daquelas dance music bizarro que tava surgindo ali. Sim, o disco, né, que se chamava na época, exato. O clubber. O popero era o clubber. Aí depois deram outro significado, popero era qualquer coisa que não era true, virou uma bagunça. É, pois é. Mas assim, termos que ficaram no passado e na nossa memória afetiva. Cara, eu não esqueço disso aí nunca, bicho. Aí, por falar em popero e por falar no que o Rogério tava falando sobre o Covenant, The Covenant, que depois virou The Covenant, exato. Eu tenho um assunto pra falar aqui, que eventualmente vocês não estavam esperando que eu fosse falar sobre esse assunto, que é a capa desse disco. Não, eu tava esperando que você fosse falar da capa desse disco. Principalmente porque eu quero que você discuta aí pra todo mundo A mudança que teve na capa, né? Porque você tinha a capa original e uma nova capa que parece que se adequa mais às capas que eles têm hoje, né? Da regravação. Pois é. Sim, eu vou falar sobre essas duas coisas, assim. A capa, a primeira versão dela, é uma pintura. Ela foi feita por um artista inglês chamado Alex Kurtagic. Eu acho que é esse o nome dele. Kurtagic. É, tem aquele C sérvio no final, né, com acento. Então, eu acredito que seja Kurtagic. E, cara, esse cara é uma figura meio controversa, assim. Ele fez também a capa do In Times Before the Light, do Covenant. É, fez também a capa do The Kenyan Chronicles, do Ancient, que o Victor até indicou aí no passado. E as novas versões da demo Anno Domini, do Tormentor, que é a banda original do Attila, cantando Mayhem, foi ele também que fez. E esse cara, ele é famoso aí por fazer umas artes não só pra banda, mas... Sei lá, ele é um artista por si só, né? Não necessariamente tem só conexão com o metal. Mas ele é um cara muito alinhado com esse pensamento alt-right, neonazi e tal. Ele que foi um cara que já participou de vários eventos liderados ali pelo Richard Spencer. Nossa. Esses caralho a quatro aí. Enfim, você vê que o maluco ali tá bem de companhia, tá bem de, né, companhia, né? E assim, eu não sei exatamente se esse é um dos motivos que levou o Dimmu a não chamar ele pra trabalhar na nova versão da capa quando o disco foi regravado. Se foi, o Dimmu ganhou uns 10 pontos comigo já. É, então, assim, é meio difícil afirmar isso, porque eventualmente o Alex, ele tem, assim, sua relevância. Ele que foi até a capa do Stormblast, que até saiu naquele livro Heavy Metal Thunder, Albums, Covers That Rock the World, com as capas mais icônicas do metal, essa capa é uma delas, né? E eu que não vejo nada demais nessa capa, na verdade, assim, é uma pintura de, sei lá, parece um castelo no topo de um penhasco com os raios visto por um ponto de vista muito quando inferior. Quando eles ainda usavam o logo black metal deles, né? Aquele clássico logo. É, o logo batista feito manchado. O logo feito pelo Christoph Spiedel, que é o rei dos logos, né? Que fez logo aí só para várias bandas importantes, desde o Entroned, Emperor e outras bandas ainda mais importantes como o Twilight. Ah, é, né? O cara ainda vem fazendo jabá e propaganda. Opa. Mas o... Não tem bairrismo, mas tem autopropaganda. Com certeza, mas eu acho que essa capa original do Stormblast, eu gosto mais dela do que a nova. A capa, eu acho que pois muito é. Sem inspiração, muito, sabe? É aquela coisa, eu acho que, pelo menos então, assim, ela mantém a estética do que são as capas dos discos atuais. Então, a capa nova, ela foi feita pelo alemão aqui, né, o Joachim Lütke, que é o cara que trabalhou com o Dimmu de 2003 ali do Death... Como é que chama o disco? Death Cult Armageddon? É. Isso, esse mesmo. Até os discos... Até dois discos depois desse, assim. Eu parei no Death Cult Armageddon e nem ouvi posteriormente os outros. Fui ouvir na primeira vez, de fato, esse Stormblast gravado essa semana que a gente tava falando, e até me surpreendi positivamente, como eu tava falando antes. Tava esperando outra coisa muito pior, e na verdade é, tipo... Não perdeu tanto a essência, assim, não, sabe? Ainda é bom, também cara. Concordo. Então, o Abrahadabra é, como dizem por aí, supimpa. Pô, isso aí é um podcast de nostalgia dos anos assim, 90, cara. Não é dos anos 60, não, Vitor. Você falar supimpa aqui é... Achei bem bacanudo até, né? Bem tremendão. Bem 10, muito fera, eu achei. Muito fera, essa é boa também, é bem na nossa época ali de adolescente. Justo. E assim, esse Joachim Lütke, como a gente, esse podcast tem todo um histórico, ele é importante lembrar dele também, porque ele foi o cara que fez o artwork do Blood Saba, do Belphegor. Além de outras capas aí de outras bandas que também são relativamente famosas, como é o caso da capa do All Hell Breaks Loose, do Destruction, e outras bandas da cena local aqui, internacional. Ele que é alemão, mas acho que mora em Viena hoje em dia. Ele já ganhou um ponto aí só porque ele fez a capa do melhor disco do Belfegor. Eu não sei se, assim, a capa do Blood Sabbath é uma foto, né? Então, assim, ele é responsável pelo artwork e tal, mas eu não sei se ele é o cara que necessariamente tirou a foto e tal. Ele é o cara que diagramou, né? É, deve ter colado logo só. É, ele colou e falou, deu trabalho. Deu uma tratadinha ali e já era. Não, mas tá tudo certo. Porque o fotógrafo acreditado é outro cara, né? Então... É, se for assim, então já era. Mas é um cara que teve ali tem sua importância ali. E assim, já que a gente tá falando sobre o Death Cult Armageddon, eu acho que eu mencionei no episódio do Black Metal especial que a gente teve, que foi o disco que os levou para o Brasil pela primeira vez, né? E como a gente já disse, o Dimmu Borgir sempre foi o Dimmu Borgir. A gente até comentou no episódio sobre o Black Metal, o Maniac fazendo uma cara de merda, falando que porra é essa, Black Metal ganhando M, quando o Dimmu foi lá e tal, com a Morning Palace. E assim, o show deles no Brasil foi no Credit Card Hall, eu lembro que tava abarrotado de gente, assim, muita gente mesmo. E a gente foi de van de Poços de Caldas, assim, eu não sei. O Alisson, que a gente falou sobre ele, foi junto comigo, entre outros, né? Eu lembro que as vans que a gente fazia eram sempre a mesma meia dúzia de pessoas, né? Que era tipo eu, o Beto, que participou aqui do episódio do King Diamond, os caras ali do Draconian Storm, né? O Rogério, o Matheus, o Eltinho e o Douglas. E eventualmente mais um ou dois gato pingado ali que iam com a gente. Aí na van do Dimmu, cara, encheu de gente. Foi uma galera assim que eu nem sei que fim levou, sabe? Eu sei que o Augusto foi também, Augusto amigo meu, que hoje tá morando no Canadá. Eu acho que ele até votou na enquete aí do episódio. Então um abraço pro Augusto, caso esteja ouvindo. Mas assim, foram umas figuras assim que eu nem sei quem são, sabe? Que do jeito que foram, parece que largaram, assim. Isso conta muito pra essa popularidade do Black Metal. Coisa, né? A popularidade do Dimmu Borgir, assim, comparada à cena Black Metal faz local. Faz sentido também, né, ter gente diferente na van, né, do Dimmu Borgir, porque eu lembro que o Dimmu Borgir começou a dar uma popularizada do Black Metal, principalmente lá em Poços. Lembra que começou a brotar uma galera com uma camiseta do Dimmu Borgir que escutava, a gente até tinha apelidado os caras de New Black Metal na época, né? É verdade. A gente era cuzão também, né? Fala a verdade. Mas ok, né? Os caras... Porque era uma galera nova que apareceu ali do nada, sabe? E ouvindo... Eu acho que principalmente o Dimmu Borgir, que eu acho que foi o que começou a popularizar a coisa, né? Pois é. Quando fala nessa camisa aí de camisa do Dimmu Borgir e a turma do New Black Metal, eu sempre lembro do Luquinho Pardal, que era um cara que vivia com essa camiseta do Dimmu. E cara, quando eu penso nele com essa camisa, e era um cara que eu não gostava no começo, justamente por ele, assim, é um cara que tem a minha idade, sabe? Mas ele começou a ouvir metal um ou dois anos depois de mim, pra mim já era de uma nova turma, assim, já era outra geração, e eu já renegava, e hoje ele que é um dos meus melhores amigos, e tá sempre ouvindo o nosso podcast aqui, sempre falando, sempre zoando o Victor, principalmente, falando que o Victor só fala besteira. Então um abraço pro Pardal, que deve ter essa camisa do Dimmu até hoje, Pardal que não joga nada fora. Aliás, metade do guarda-roupa do Pardal são coisas que ele... herdou de mim, o que é muito estranho, né? Porque eu tenho 2 metros, ele tem 1,5 metro, mas tá beleza. mas a gente teve essas fases, né? De lá em Poços, né? Que, tipo assim, tinha uma galera, começava a escutar um som, aí quem vinha um ano depois era outra geração de pessoas. Outra geração. A gente teve que umas 3 ou 4 gerações distintas que eu consigo lembrar. Cara, pois é, e era muito louco, porque a geração anterior ela sempre odiava a posterior e eventualmente Sim. se unia a posterior pra odiar a que viria depois, né? E hoje em dia todo mundo é amigo, né? Hoje em dia todo mundo, porra, aqueles tempos. Hoje em dia a gente é tudo velho. E naquele tempo É, não, e naquele tempo a gente vivia brigando, cara, sabe? Uns troços muito loucos. Pois é. Retomando esse assunto do show no Brasil, show que foi em abril de 2004, você vê, né, cara, já faz 16 anos, tempo pra caralho, né? Pois é. Tempo voa. E assim, eu lembro que, como eu mencionei, né, na van, a van foi lotada pro show. E eu lembro que a gente parou na Galeria do Rock antes lá pra ver as coisas assim. E, porra, a molecada na época tinha dinheiro, assim. Eu lembro que tinha um cara que tinha uma loja de R$1,99 ali, perto de onde ficava a esquina do frango, o Rubão. E esse cara, ele comprou, assim, vários discos na galeria. E eu lembro que eu fiquei de cara, que, porra, conseguir dinheiro era foda, assim. E eu lembro que eu comprei o ingresso e eu tive que vender meu CD do Suspiria que eu tinha trocado com o Alisson. E aí eu vendi pro Rogério pra eu pagar meu ingresso. E assim, eu entrei rindo e saí chorando no show, cara. Não tocaram nenhuma música do Stormblast, nenhuma música do For Altid. E como eu disse, o Dimmu é uma banda que, com o Chagraff nos vocais, não é muito a minha praia, assim. Então foi meio foda. Eles o focaram foi... muito ali no Enthroned Darkness, né? No... Então, é que esse show foi a turnê do Death Cult Armageddon, né? Então eles basearam muito as músicas nesse disco. Que foi basicamente o setlist que eles estavam fazendo, né, nos festivais na Europa e mesmo nos Estados Unidos, que são países que já eram acostumados a ver eles. Mas é que a gente vai com aquela esperança naíve, né, de moleque. Uma musiquinha, falar, porra, né? A primeira vez que os caras vão tocar no Brasil, os caras vão fazer um setlist totalmente diferente pra cá, saca? E não é assim, sabe? É, não é. Eles tão... Mesmo porque isso requer mais ensaio, muito... Assim, é uma logística totalmente diferente. Mas isso depende bastante da banda também, cara. Uma banda desse porte, já era desse porte na época, cara. Eles podiam ter pensado, pô, a primeira vez que a gente tá vindo tocar no país, podia fazer alguma coisa especial, pelo menos uma música pois diferente é, ali, mas né? Assim, esse foi só o, sei lá, o primeiro show do qual eu me decepcionei pra caramba, assim, sabe? Eventualmente eu fui ver muitas outras bandas que acabei saindo decepcionado do show, assim, por conta de setlist. Eu acho que o caso mais clássico de todos foi o show do Manowar, cara. O show do Manowar, eu acho que foi em 2009 já, ou 2010. Acho que foi em 2010, maio de 2010, que foi aquele clássico show que o Regis Tadeu apareceu na porta e ficou enchendo o saco de todo mundo. Falando que o Manowar era uma merda, e até que tem aquele cara que fica falando pra ele que ele não conhece o Manowar, que ele é um palhaço, e a galera fica gritando, aí, Regis vai tomar no cu. Esses caras estavam do meu lado na fila, assim, né? Eu e o Fábio... Que o Manowar... Não, mas tudo bem, cara, não importa, sabe? Pode ser o show do Biquíni Cavadão, bicho. Tu não vai chegar na fila do show do Biquíni Cavadão e ficar virando pros fãs e falando que a música é uma merda. Isso não faz o menor sentido. A única coisa aceitável é você ir no show do Iron Maiden e ficar lá falando de um boletão. Isso aí, esporte. Não, mas aí é que é foda, falar né? Que a banda é uma merda é sacanagem. Não, assim, é um desrespeito total com os fãs, assim, é coisa de quem não tem o que fazer. Esse Regis Tadeu, que é o cara mais babaca da história da crítica musical brasileira, assim, ou pelo menos que aparenta ser o mais babaca. E assim, eventualmente aparece uma indicação no YouTube lá de uns vídeos que ele tá fazendo. E ele é um cara que, meu, sabe, é um cara que pode conhecer muito de música, que pode ter muito disco, que pode ouvir muita coisa. Mas foda-se, bicho. É um cara que fez o nome dele em cima de polêmica e, meu, eu acho que se for pra você ficar falando de coisa que você não gosta, foda-se, né? Sei lá, cara. Tem tanta coisa... O mundo já é tão chato com o nego criticando tudo. Meu, faz uma coisa assim, falando as coisas que você ama, sabe? A paixão, ela passa através, assim... Do que você fala sobre isso, assim. Mas o que você vai esperar desse cara também? O cara, a profissão do cara é dentista, mas a ocupação dele é jornalista, crítico musical. Ele não sabe o que ele quer, cara. Tipo assim, não, mas aí tudo bem. Aí tudo bem. O cara é muito louco. Imagina que tenha muito dentista, gente boa por aí. Tiradentes aí, ó. Herói nacional. Herói nacional. Imagina, eu tô falando da profissão de dentista. Se tiver algum dentista aí ouvindo, vê se não vai quebrar os meus dentes pra rua. Uma brincadeira. Eu tô dizendo assim no sentido que o cara, tipo, ele não. O cara ele tem uma profissão, aí a ocupação dele é ser ser jornalista e crítico musical, e o cara é um tremendo de fusão. Foda-se ele, cara. É, o cara não tem nada pra chegar lá e tá não, na mas porta então... de show falando merda e criando polêmica. Pois é, é uma coisa muito triste que até corroborou o argumento do Regis, é que o Manowar veio e só tocou música nova, bicho. E assim, sabe, quem é fã do Manowar gosta dos discos clássicos lá e tal, aí, porra, não tem nenhum clássico que os caras tocaram, não tocaram nenhuma música dos primeiros discos. Foi um troço, assim, que todo mundo saiu puto, sabe? Na porta tinha fã queimando camiseta. Ah, ok, não... mas não corrobora muito o argumento do cara, porque o cara foi lá só... Não, então, que mas gostava, aí que tá, não corrobora, mas assim, teve no final gente dando razão pra ele só porque o show foi uma merda, sabe? Ah, é, faz sentido. E, assim, o show do Opeth também em 2009, o setlist deixou um tanto a desejar também. Eram coisas diferentes, né? Mas a gente tem que entender também o papel das bandas. Os caras que ficam aí anos em turnê pela Europa, eventualmente chegar no... num país pela primeira vez e ter que tocar coisas que os caras tocavam anos atrás, sabe? Isso não necessariamente faz sentido. Então eu queria enaltecer, assim, bandas que foram pro Brasil e, porra, tocaram vários clássicos. Uma delas, uma grande banda sueca, tocou no Brasil em 2005, chamada Dissection. Talvez eu já tenha falado sobre essa banda aqui, que fez um dos maiores shows da história para 200 pessoas... E assim, lindo, lindo. Grande cara, show. Você e seu crush no tá difícil também, cara. Rapaz, esse bagulho tá saindo do normal, cara? Já. Né? A questão é a seguinte: o Dissection é, foi e sempre será uma das bandas mais relevantes no metal extremo, com lançado um dos maiores discos da história da música, e enquanto eu puder defendê-los e atacar o Vitor que fala que o disco não é lá grandes coisas, eu vou fazer, entendeu? Essa é a minha função social, é levar o legado do Storm of the Lights Band pra frente. Que legado, velho, que legado, legado matador de gato. Matador de gato, foda-se, cara. Bicho, eu já falei. Se pra cada gato morto sair um riff do Storm of the Lights Band, tá sobrando gato no mundo. E eu já falei que por esses teus comentários, cara, eu vou te mandar um pontapé por Sedex 10 pra chegar aí amanhã cedo. Una Bomber, né? É, Una Bomber, mandando Trax. Não é o tipo, não, tá? Não é a banda, não. Porra. Se fosse a banda, ia ser até pior, dependendo do disco. Ô, Alex, eu vou mandar um paninho pra você dar uma passada. Muito bem. Mas assim, retomando mais uma vez o assunto do show, é assim, foi um daqueles casos que o cara entrou rindo e saiu chorando mesmo, assim. É um troço bem triste de se lembrar. Eu nem sei se o Dimo voltou pro Brasil depois, acredito que tenha voltado. Sei lá também, uma banda que eu perdi totalmente o interesse após esse show. Tanto é que eu nem sabia que eles tinham regravado o Storm Blast, que veio só um ano depois desse show, né? O que é muito estranho, porque se você para e pensa, porra, imagina se eles tivessem tocado no Brasil um ano depois. Eventualmente eles já teriam tocado várias músicas do Storm Blast e isso teria sido lindo. A questão de timing é foda, assim. E foi naquela época que o Dimo tava com o Vortex fazendo os vocais limpos e tal. Foi, assim, eu acho que quando a gente fala em Dimo, eu acho que o Puritânico Euphoric Misantropia é o grande sucesso deles, né? O case de sucesso. Foi gravado junto com orquestra, inclusive. E assim, é um dos discos mais bem gravados do black metal. E ele tá, sei lá, ele tá pro black metal assim como o disco preto do Metallica tá pro thrash, assim, sabe? É um disco que, em termos de produção musical, ele é perfeito. E extremamente popular também, com um alcance muito grande. Assim, dadas as devidas proporções do que, do que foi o Metallica, do que é o Dimmu Borg, ou do que foram essas bandas, assim, a gente tem que analisar as proporções, né? Mas tem muito disso também. É, não dá pra negar que o Puritânico realmente... Já, eles já tinham um status de banda gigante antes, mas alcançou outro nível, né, cara? dali do Puritânico pra frente, você começou a ver todo mundo com camisa do Puritânico na rua, assim. Era um negócio meio doido. Eu acho que até por isso a gente começou a olhar com maus olhos de Mubargue na época, né? Pois todo é. Todo mundo falava, ah, não, velho. Todo mundo gosta, não vou. Assim, não. Se tem skatista ouvindo, besta, não, né? Não, tem uma molecada pra rua com camisa do Dimmu Borgir, que é isso, cara? Que não, cansado não. Aí. É, não, banda de pose, pô. Pois é, mas era pode, foda, eu andava de skate, mas eu renegava os meus amigos skatistas na hora que o assunto era música, assim. Eu falava, ah, não vou falar de música pra vocês, não. Falava mas, eventualmente. Assim, olhando pra trás, olhando pra trás, você vê que é uma tremenda bobeira essas coisas, e eu acho que tem gente que ainda leva esse tipo de coisa a sério, né? Ah, eu não sei se isso existe muito mais depois do advento da internet, não. Hoje em dia o cara vai não tem mais nem e já como, acha né? tudo. Mas naquele tempo não, cara. Naquele tempo, mesmo com internet, você não sabia nem o que procurar, né? É, porque não era na sua cara igual hoje, né? Você entra no Spotify, você só precisa saber o nome de uma banda. Dali pra frente, você acha todo o resto, né, cara? Sim. É, e o Metal Archives também ali pra você encontrar derivados, né, daquela banda. Não, mas mesmo, eu acho que mesmo pelo Spotify você encontra derivados. É, ele já te sugere, desculpa. Sim, já tem as sugestões ali de próximas bandas, tipo, fãs também gostam tal banda, tal banda, tal banda. E na nossa época não tinha nada disso, cara. Pois é. No máximo você falava, ah, beleza, tem... Ok, eu peguei essa banda em referência no encarte do CD da outra banda. Aí você entrava num Soulseek, Casal, ou sei lá. Audio Galaxy. Outro programa. Audio Galaxy. Trocar ideia com Galaxy. Cara, você sabe que eu comecei na época no Napster ainda. É, eu cara. Comecei no Napster só também. O Napster era muito ruim. Era horrível, porque se você não conseguisse baixar a música inteira de uma vez só, ela não ficava os trechos no seu computador. Você não conseguia resumir, não. Né? Não, dia nenhum. Eu baixei muita MIDI no Napster, porque, pô, era a forma que sabia que a música ia chegar. Ia chegar com a galera, né? Chegava. A galera encodava numas qualidades ridículas, assim, aí quando chegava você tentava voltar a qualidade dela, assim, tipo, voltava um pouco, mas ainda ficava uma merda. Sim, tá, nossa, baixei muita música era a forma. 64 kbps lá. Exatamente. Eu, sinceramente, eu descobri muita coisa diferente do... usando o Mirk, né? Aliás, é, né? Mirk, que pô, nada Brasnet, é né? Eu usava muito a Downnet e a Undernet, assim. Na Brasnet eu entrava pra conversar. Agora, exato. Pra baixar a música era Downnet e Undernet, assim. Pra baixar também. E na EFNet também que eu usava. Pra baixar. Agora, pra conversar com o pessoal, trocar ideia, descobrir novas bandas, eu normalmente entrava nos canais da Brasnet. Da Brasnet. A galera tava sempre comentando alguma coisa e você acabava... pescando coisas novas, né? Eu nunca fui muito de trocar ideia, então eu não entrava na Brasnet. Oh, Vitor. O Vitor é igual. Miss simpatia, né? Ah, Miss simpatia. O Vitor é tão simpático quanto o soldado russo do Gulag, cara. Que isso, pô. O Vitor que perdeu o prêmio de Miss Simpatia pra Dilma Rousseff. Oscar. Mas assim, vamos aí encaminhando para as considerações finais sobre o disco aí. A gente que não falou muito sobre as músicas desse disco, mas também é que é embaçado falar o nome das músicas desse disco, né? É, nessas horas que a Stephanie aí não podia estar aqui, né? Porque tudo isso pois é. Em norueguês, né? A gente não vai saber. Sim, as músicas mais fáceis de falar o nome são justamente a Storm Blast e a Antichrist, né? O resto é tudo, sei lá. Eu prefiro Brothers falar Carpets o Rain. Então tem uns nomes muito bons. Norsielen Hatten Steel Helvete. No Metal Archives, se você entra lá no disco, você vai em Additional Notes, tem as traduções dos nomes. Tem, eu tô aqui com ela aberta, inclusive. Isso aí é shit. Agora, a melhor música é a música número 11, né? Que tem um nome aqui, Ave Max Slave, né? Escravo da Impotência. Como você sabe? Bicho, nem tem música 11 nesse disco. Que mundo você tá vivendo, bicho? Da regravação, no Storm Blast. É mesmo. Tá bom. Regravação de 2005. Não é no original, não. Tá bom. Que mundo você tá vivendo? Não, porque você tem, né, as duas, né? Tanto o original quanto a regravação que eles fizeram, que eles adicionaram novas músicas que eles tinham comentado. Sim. É, e tem um caso também que, tipo, a introdução da última música, ela não chega a ser um plágio, que eu acho que esse conceito não se aplica mais, né, a artistas que já morreram há muitos anos, mas ela também é um trecho de uma sinfonia do Dvorak, se eu não me engano. Sim, sim. Eu tinha marcado aqui pra falar e falamos tanto dos plágios que eu me esqueci dessa citação aí, dessa passagem pelo Dvorak. Eu até esqueci o nome da música, da última música lá, que o nome dela é difícil pra caralho, né? The Ghost Portal Pearl. É isso aí. Ghost Portal Pearl. Basicamente é God's Damnation Revelation of Judgment Day. Só lembro do Domedag. Guts Domedag. É o novo nome da música. O Stian gravou isso aí em Mi menor só pra dar uma mudadinha, né? Ah, tá tudo certo. É o famoso só muda um pouco pro professor não pegar. Não, exatamente, é aquele old college try, né? Escalas maiores não combinam com o metal. Música feliz tá proibido. De música feliz, só o Halloween pode. Diga lá, Rogério, suas considerações finais aí sobre o disco. Oh, cara, eu particularmente o Stormblast, acho que foi o primeiro álbum deles que eu ouvi. É uma coisa que me traz muita nostalgia, porque Dimmu Borg foi basicamente a banda que me introduziu ao black metal. Eu gosto muito desse álbum. Particularmente é o último álbum deles que é cantado em norueguês. E é um álbum que eu ainda consigo escutar, que pra mim, assim, ele envelheceu bem, assim, na minha cabeça, sabe? Eu consigo ouvir hoje e ainda gostar. Eu acho que não dá pra negar a importância que ele teve, né, no black metal, porque eu acredito que ele tornou o black metal uma coisa conhecida, né, no mundo. Então, depois dele eu ouvi mais até ali o Enthroned Darkness Triumphant, que também foi um álbum que eu ouvi bastante. Né? E eu acho que o último álbum deles que eu ouvi foi o Death Cult, Armageddon. Depois disso eu realmente não acompanhei mais. Né? Só recentemente eu ouvi, né, a regravação deles do Stormblast, acho que justamente para fazer esse episódio, que eu achei que foi uma ótima regravação que eles fizeram. Eles adicionaram novas músicas, enfim, achei bem interessante. Acho que é isso. Boa. Vitor, suas considerações. Bom, cara, acho que as pessoas, gostando ou não, né, o Dimmu Borg mudou o panorama do black metal mundial e alcançou esse status de supergrupo, acho que junto com o Cradle of Filth na época, né, foram as duas bandas que tiveram muito aquele... Muito populares, né? É, que ficaram muito populares, fizeram todo aquele investimento na produção visual, produção musical, e começaram a enfiar teclado, sintetizador, até falar chega, né, pra dar aquele nível mais orquestrado nas músicas. E nesse disco, cara, tipo, ainda é uma coisa um pouco mais crua, né, eles ainda não estavam naquele ponto que iam chegar a partir do próximo disco, né. Sim. E, cara, o Entrone foi o disco que me introduziu ao Dimmu Borg e ao black metal, basicamente. Mas, como assim, eu comecei pelo Entrone, mas depois eu fui ouvir o que tinha pra trás, e realmente o Stormblast é um disco muito bom até hoje. Pra mim, ele envelheceu muito bem. Ele tem esses pequenos defeitinhos, assim, né? Tipo, plágio aqui e ali. Isso não é defeito, mas... não, bicho. Isso não é defeito, cara, não. Cara, isso é... Adiciona a mística do disco, então acho que tem o seu valor histórico. Cara, e é bem isso, né? Dali pra frente a banda se tornou um super grupo e é uma coisa que eu ouço até hoje. Sim. É, eu tive aquele momento ali de odiar Dimmu justamente por ter ficado super famoso, mas bobeira de adolescente. E eu ouço até hoje, é uma banda que eu ainda gosto bastante. Ao contrário de vocês, eu tenho acompanhado mais, eu ouvi o Stormblast na época que saiu, né, a regravação. que pra mim veio do nada, assim, eu não tava esperando a regravação do disco e de repente apareceu e eu falei, nossa, cara, que massa, né, e tal. É um disco que eu sou um pouco conflitante em relação a ele, cara, porque eu realmente prefiro a versão antiga, mas a versão nova é muito boa, assim, tem, óbvio que tem aquele, todo aquele valor de produção novo, eles deram uma modernizada no som, mas eu ainda acho que o antigo tem o seu valor histórico e tal. É, eu entendo totalmente, assim, o que qual é a pegada, né, eu entendo, assim, os pormenores do porquê a gente não falou tanto sobre o Dimmu no episódio do Black Metal norueguês, mas, assim, é um bom disco, é uma banda que foi muito boa, eu não sei como tá hoje em dia, eu não posso afirmar, mas, assim, é uma banda que tem suas qualidades, suas virtudes, e eventualmente se transformou num negócio muito maior do que o black metal foi, de fato, idealizado para ser. Mas isso também tem muito a ver por conta do próprio talento dos caras, né? Os caras, se eles fossem fazer um troço extremamente limitado e tal, eles nunca teriam chegado a lugar algum, assim. O Dimmu Borgir tem uma coisa que ninguém pode falar mal, assim, é da ambição deles, né? Eventualmente a originalidade não é o maior ponto, como a gente mencionou, assim, o Emperor fazia coisas similares, sabe? Ou mesmo essas linhas de sintetizadores que eles usaram, outras bandas também usaram. É, muito disso veio até do próprio Burzum, assim, que o Victor falou, ah, não gostava tanto, mas assim, esses riffs de teclado, digamos assim, começaram de uma maneira mais atmosférica nas músicas não black metal do Burzum, mas que depois passaram pro black metal e chegaram ao auge, não só no Dimmu, mas eu acho que no Limbonic Art também, assim, eu acho que é outra banda fortemente calcada nos teclados sintetizadores. E a prova disso é a própria figura, né, do Stian e do Mustis como caras muito importantes para a banda, assim. Quando a gente fala de Emperor, que é uma banda sinfônica, cara, você vai parar e pensar em tecladistas do Emperor, você nunca vai lembrar de um, assim. Eventualmente as pessoas associam o Einar, que tocou agora nas turnês mais recentes, mais pelo Lepros do que necessariamente pelo Emperor, ou mais pelo fato dele ter tocado com a banda solo do Issan. E, assim, alguns vão lembrar também do cara que tocou no Imperial Live Ceremony, que era o Charmand Greenlock, eu acho o nome dele. Mas, assim, sabe, o tecladista é um troço que originalmente nunca teve espaço como um músico super importante no metal em geral, sabe? Obviamente temos exceções aí. A semana passada a gente tava falando do Raya Heap, porra, Sabotage, outra banda que tem a mesma pegada e tal. Mas assim, no black metal, ainda que a gente preze muito por essa atmosfera, não é a tônica, né? E assim como o Victor, eu também fui um dos caras que renegou, mas que também dei muita atenção, assim, até certa altura. E eu não sei se vocês se lembram daquele... Chegou em postos em VHS, né? Não era nem DVD. É aquele World Misanthropia, eu acho que chamava. Que era o VHS turnê do Puritanical. E, cara, eu lembro que no episódio do Pantera a gente falou sobre os home videos do Pantera. Nesse World Misanthropia tem também os momentos de backstage deles, que eram legais pra caralho, assim. E aquilo me marcou muito. Eu acho que tem até um momento que eles estão ensaiando e que tá tipo o Chagraff na batera, o Silenos na guitarra e o Galder na outra guitarra, ou no baixo, eu não sei. São só três tocando, assim. Eu sei que o Chagraff tá na bateria e o Silenos na guitarra, como foi nas gravações dos primeiros discos, né? Cara, eles tocando aquilo, só os três, você fala, bicho, se a banda fosse isso, sabe? Os caras seriam a melhor banda de black metal da atualidade, assim. Então isso... Os três que ainda estão na banda, né? Pois é. Não sei se o Galder ainda tá, né? Tá. Ele não saiu. Eu acho que é o único dos caras que entraram, assim, posteriormente, que ficou, né? Pois é. O que é estranho, né? Porque nos créditos desse disco, dessa regravação do Stormblast, o Galder, ele tá como convidado, né? Ele não tá como músico... É, porque eles quiseram manter o lineup mais ou menos original. Ah, entendi. Né? Que o Mushis, ele tá lá como O Vortex ainda tava na banda, mas ele não participou das gravações do Stormblast também. Que doideira isso aí, né? Um troço que não necessariamente faz muito sentido. Pois é. Mas assim, de regresso ao disco, eu acho que é bom ouvir tanto a versão antiga quanto a versão nova dele. É, não são casos como, sei lá, como eu disse do Gorgoroth, que regravou o disco e a versão nova é um grande ponto de interrogação. É um disco que tanto a versão nova quanto a versão antiga tem o seu valor, né? E assim, a gente tá falando em versão nova, mas tem que parar pra pensar que a versão nova já tem 15 anos, né, bicho? Pois é. E que o tempo passa e a gente fica. É. Eu vou, assim, falar de músicas melhores nesse disco, assim, é um troço meio difícil, porque é um disco que eventualmente ele pode até soar meio monótono, né? Você ouve ele, ele tem uma coesão muito grande, né? Todas as músicas, elas têm uma fluência muito boa. E eu acho que justamente por isso que a Sorgan's Camera era tão boa ali no meio, ainda que fosse um plágio, porque ela quebrava meio que nisso, né? E tava esse interlúdio ali, pois é, necessário. Eu não acho esse um dos grandes discos da história do black metal, não, mas eu acho um bom disco, assim, é gostoso de ouvir e tal, mas se eu for parar pra ficar nos clássicos mesmo, é um disco que eventualmente eu vou ouvir uma vez a cada 5 anos e olhe lá, né? Mas é foda. Por falar em uma vez a cada 5 anos aí, vamos pras indicações da semana. Rogério, começando por você aí. Bom, indicações da semana, eu vou indicar, né, o Spellforce, né, o Lucifer Hex, que está lançando uma edição de JPEG, uma edição de 15 anos deles. Então, já falamos nos 15 anos aí. Essa já falamos nos 15 anos, né? Boa, eu tenho uma outra indicação aqui, que na verdade assim, não tem muito a ver com o episódio, é só para relembrar uma coisa aí, que foi uma banda que eu ouvi essa semana por curiosidade, chamada Visceral Slaughter, que é uma banda aqui do Brasil. Eles são do Amapá, na verdade, né? O Amapá que tá com aquela situação. Tá sem luz, né? Porra, tá uma semana sem luz. A gente perdeu totalmente o foco com as eleições dos Estados Unidos, né? E os caras, tipo, uma semana sem luz, sem água, numa situação que é sem gasolina, terrível, né? Muito foda. E que não se justifica, né? Não sei, incompetência, não, né? Administração dos caras pública, falta enterrar só. Então eu tô fazendo isso também pra mandar um abraço pro pessoal, se tiver alguém do Amapá que ouve a gente, né? Comenta lá nas nossas redes sociais aí quando você força, puder, né? Força Amapá. Força pro Amapá aí, já que a gente fala aqui pra todo o Brasil. É isso aí. Ô Rogério, você que citou o Spellforest aí, que tá lançando a edição de 15 anos, o Spellforest também vai lançar junto com esse relançamento, se eu não me engano, um disco novo, que chama Cadent in Aeternum, se eu não me engano, The Dark Spellforest. Eu acho que os interessados podem ver aí no site lá, que eles estão vendendo os dois juntos já em esquema de pré-venda. Casada, né? Venda casada, né? Pois mas é. Mas tá tudo bem, né? Não tá tão. Não é, tá não tudo tá certo. Spellforest é uma das grandes bandas brasileiras de black metal ali. Achei uma grande indicação. Vitor, sua vez. Bom, cara, eu quero indicar uma banda ali, mais ou menos do mesmo estilo, mais ou menos mesmo período ali do Entronic Darkness Triumphant, que é o End Oceans, né? Reticências End Oceans. The Symmetry of Eye, The Circle of O. É uma banda finlandesa. Que vem dessa nova safra aí, meio terceira onda do black metal. Hoje em dia eles fazem um som completamente diferente. Sai um disco recente do End Oceans, inclusive. Acho que eles lançaram alguma coisa esse ano, né? Lançaram, não lembro se é esse ano ou ano passado, mas enfim. Esse disco ainda é bem naquela linha do Timo pra época, né? E uma outra coisa que eu queria indicar, cara, é um podcast. Mas é pra quem entende inglês, que é o The Thomas Eriksen Podcast, que é o multi-instrumentista da banda Mork, banda norueguesa Mork. Ele faz umas entrevistas legais lá, cara. Inclusive tem um episódio que ele entrevista o Silenoso, o Dimmu Borgir, o Nocturno Culto, o Fenris, tem umas entrevistas massa lá. Boa, tem participações tão morrendo. Especiais quanto as nossas. Pois é. É. Fenris, por favor, se você estiver ouvindo, vem aqui fazer uma participação. Eu vou chamar o Fenris e o Queixo para eles discutirem se o Fenris é o cara mais poser do metal ou não. Essa é uma que eu queria ver. Ô, Vitor, você falou em Finlândia aí, do Andy Ocean ser finlandês. Na semana passada a gente tava tentando lembrar aí das maiores bandas finlandesas e a gente esqueceu do Rim, cara. Pois é, cara. A banda que figura aí com todas as góticas curitibanas com tatuagem do Hartha Graham. Que não necessariamente é uma banda de heavy metal, mas que é muito famosa, né? É muito famosa. E eu gosto e vamos foder, foda-se. Vocês pensam aí? Que bom que chegamos. Guilt pleasure, desculpa, cara, mas eu ouço. Engraçado que o Alex me mandou uma mensagem 10 minutos depois que a gente terminou de gravar. Eu falo, o Rim, cara, a gente esqueceu do Rim. Aí eu falei, puta, é mesmo. E eu acho que o Rogeta gosta. Né? Eu gosto, que é pior. Tá foda. Ai. Vamos encaminhar aí para as minhas recomendações. Eu vou recomendar uma banda, na verdade. Eles lançaram um disco esse ano. Eles não, né? Um cara só, uma one man band de Cuba, uma banda de atmospheric black metal cubana chamada Shrine of Absurd. Cara, o primeiro disco dele foi lançado há 2 anos, que chama The Undeniable Possibility of Loss. Eu acho esse um grande disco, assim, gravado daquela forma mais tosca possível. No final do disco, sei lá, tem a última música do disco, a outro da música, vai desligando os instrumentos pouco a pouco, assim. E aí no final só fica o baixo e dá pra você ouvir o barulho do amplificador, assim, aquele chiadão, assim, que me lembra os ensaios que a gente fazia, saca? Então é um troço muito honesto, assim. Saiu um disco novo, acho que mês passado, chamado Monótone. E assim, o próprio nome já diz, né? A deixa, é um pouco mais monótono mesmo. Mas se tratando de black metal cubano, acho que vale a pena conferir aí. E, poxa, é um Cuba, que, black metal, próxima vez que alguém que fala, vai pra Cuba, eu vou mesmo. Pois é, vai lá fazer um som com o Shrine of Absurd. Vou lá dar um rolê. Mas é bem interessante o primeiro disco deles aí. Eu vou linkar o Bandcamp deles, que aí dá pra ouvir tudo. Mas é isso. Nossa. Aí. Então ficamos assim e na semana que vem voltamos com o segundo episódio mais votado da nossa enquete no Instagram. Descubra qual foi. Não, eu ia postar a imagem do vencedor, mas... Esse episódio tem algumas histórias envolvendo essa banda aí, que eu tô lembrando. E pronto. Lá vem. Semana que vem a gente fala sobre elas. Valeu. Valeu, gente. Abraço pra todos aí.